Trabalhamos com patrocínio de Pedreiro Souza. Na hora de construir ou reformar sua casa, procure o Pedreiro Souza, bairro Mutirão, ou ligue 454-1285. Pedreiro Souza, esse é profissional na área de construção. Na Ovídeos Produções, dezembro é mês de festas. Então guarde suas imagens inesquecíveis de casamentos, batizados, aniversários, outras comemorações de sua vida. Na Ovídeos Produções, filmagens é aqui. Rua Joaquim Cesário de Souza, organização Naldinho. Negão dos CDs, na hora de comprar CD original, procure o Negão dos CDs. Atendimento aqui em Fronteiras, todas as sextas-feiras, com lançamentos da hora. Negão dos CDs, barato é aqui.